Have a good day. The Freaking Alternative. Com Tiago Martins. Oh yeah, put your hands up, go crazy, bate uma valente salva de palmas. Para o começo deste ridiculamente fenomenal programa que é a tua única alternativa, delicia-te então, caro ouvinte, e lamba a ponta dos dedinhos com paixão, porque o The Freaking Alternative aqui está. E hoje vai ser sempre a partir, como diz o outro, eu gosto é de se cacar pedra. Hã? Está bem. Agora mais a sério, mas ainda em plena onda de estupidez, quem é que vem cá hoje? Quem? Os Super Clarks, pá, mais nada. A banda que é super e que faz Clarks. Hã? Está bem, Tiago. Vai estar daqui a alguns minutos connosco e vai-te contar-nos tudo o que vocês sempre quiseram. E também o que adoravam nunca vir a descobrir. Ok? Pronto, é um bocado isto, mas agora é tarde, já se ligaram ao TFA, não dá para escapar. E portanto... Vá, digamos que por agora o Ex-Wife vem ajudar-vos com essa difícil tarefa de enfrentar o medo de ouvir este programa. E vem-vos ajudar com o quê? Com Keep On Dancing. Eu já volto. Até já! Começamos com música nacional e começamos bem. Ha! Aproveito já agora, atenção, para informar todos os meus fenomenais ouvintes de que estes senhores, os Ex-Wife, vão dar uma pequena entrevista, atenção, uma pequena entrevista à nossa Esques FM, onde no programa chamado Naive. Vai ser na segunda-feira, daqui a dois dias, mesmo às 11h30 da noite, neste exato mesmo sítio, ok? Portanto, é fácil, não tem nada que enganar, não percam porque estes putos sabem bem bem o que é que fazem, hein? Estes naive, pá, sim senhora, pá, portanto, já sabem, segunda-feira, 11h30 da noite. Mas eles não são os únicos que sabem o que é que fazem, atenção, hein? Porque eu também sou gajo para levar este programa a um estatuto de perfeição, Compreendido? Pois é, e como é que se alcança a perfeição com rubricas de excelência? Querem ouvir um exemplo? Vamos então a isso. Portanto, ora, tomem lá e que, pronto, não vão desta, não é? Tomem lá com um espaço de descoberta musical na tola. Esta chama-se... Aliás, este chama-se, não é? Porque estamos a falar de um espaço. Este chama-se New Beats. Oh yeah! New Beats. Acalmem-se, minha gente, já passou. Foi a semana do Dia dos Namorados. Foi duro, exaustivo, uma chatice dos diabos, mas o New Beats aqui está para vos sossegar o espírito mais uma vez. No entanto, desta vez o New Beats vem com um certo pesar. Já enfrentámos alturas mais felizes, é verdade. Fevereiro está a ser um mês difícil. O frio continua a fazer das suas e o Benfica que o diga, por exemplo. Bem verdade. Parece que andamos meio adormecidos, ou se calhar estava num dia mau quando escrevi isto, também é possível. Enfim, ajuda-nos, New Beats, por favor, ajuda-nos, dá-nos uma mãozinha e mostra-nos que talento musical foi esse, que talento musical totalmente desconhecido foste esta vez descobrir, ok? Mostra-nos. Como é que é? Chamam-se quê? Flights? Ah? Oh pá, chamam-se Flights estes senhores. Vale a pena então conhecê-los? Vale depois. Vamos a isso. Deixa-me em paz, é só o que te peço. Às vezes a música também grita, ou faz-nos gritar. Qual o som que ouvimos quando tudo deixa de fazer sentido? É o silêncio. O silêncio ensurdecedor, insuportável, terrível, de enlouquecer. E o que fazemos nessas alturas? Fechamos-nos em copas, desaparecemos. Choramos com os olhos cheios, uma esperança que morreu nova. Ali nascemos, ali vivemos, ali inevitavelmente acabaríamos por perecer. Fechamos os olhos, temos medo de os abrir. À nossa volta florescem em pequenos saltos as primeiras flores. A primavera chegou e com ela chegaram os flights. Façam-nos então voar daqui para fora. Chamam-se flights, acredito eu, por isso mesmo, porque ouvi-los é partir. É abandonar o pedaço de chão onde um dia estivemos deitados, é levantar a cabeça e ir conhecer o mundo. É abraçar uma nova vida. Sabem quando o sol nos bate na cara enquanto olhamos para o mar e ali, em poucos segundos, nos voltamos a relembrar do cheiro, do beijo e do amor que um dia sentimos por alguém? Há músicas que nos matam, mas que não podemos deixar de as ouvir. Carregamos no play, respiramos fundo, fitamos o vazio e seguimos com uma sensação de seja o que Deus quiser. E o que eu quero é que Ele me deixe a sós com os meus pensamentos enquanto ponho os auscultadores, bebo um chocolate quente e me deixo sofregamente anestesiar com esta banda, com estes flights. Um dia esse dia há de chegar e um dia, quem sabe, eu hei de ser feliz. Custou, mas foi. Ah, é verdade. Vá lá, admitam que foi um momento bonito, não vos custa nada fazê-lo. Foi um New Beats como nunca antes o tínhamos conhecido, profundo, triste, mas sempre esperançoso. A música, de certa forma, torna-nos nisto, em animais de olhos brilhantes, digamos assim. Sempre crentes num futuro melhor, cheios de ilusões e de sonhos, acreditando que nada nos pode parar. Os flights que o digam, esta chama-se Where the Willow Tree Died, e a minha prenda para vocês foi New Beats. Giving out all my, can you hear my? my lonely cry. I could have saved a seed for you to grow and us to reap all night where the willow tree. Alternative. Foram os Flights, eles que são fenomenais, como pudemos ouvir, mas o programa continua e continua sempre com a mesma energia, se bem que hoje estamos num ambiente mais calmo e pachorrento. Mas também é preciso, isto de andar sempre a dar cabeçadas e a saltar de um sítio para o outro, é coisa para chatear, para fazer moça, um gajo fica velho com estas coisas, cansado, pá. Portanto, hoje é sábado, é dia de descanso e, portanto, vamos aproveitar, não é? E que melhor forma de aproveitar do que com uma entrevista aos jovens talentosos Super Clarks? Pois é, a banda Alfacinha cá estará no nosso estúdio daqui a alguns minutos para nos mostrar o seu primeiro trabalho de todo o sempre. É uma pequena demo, cheia de potencial, atenção. Mas vou deixar que eles nos falem sobre isso, portanto não me quero armar em spoiler. Por agora vamos ouvir Dirty Projectors com Two Doves, duas pombas, fazendo a tradução literal para o português. Esta, meus caros, esta é uma música bem, bem linda. Your hair is like an eel. doves. But our bed is like a failure. All day up in the valley, at the waning of the light, to the chamber that call on me, call on me, call on me. Eu, dois grandes sons com Portishead a fechar. Acabaram de ouvir Numb, de Tirar o Fôlego. Eu sei, quem esteve lá no Superbox Super Rock deste último ano sabe perfeitamente do que é que eu estou a falar. Foi qualquer coisa aquele concerto dos Portishead. Foi mesmo, acreditem que sim. Foi de ir às lágrimas, basicamente. Mas melhor ainda... melhor ainda do que isso, acreditem, é a habitual rubrica da estupidez, como lhe gosto de chamar, aqui no nosso The Freaking Alternative. Imaginem, meus caros, o que é que aconteceria se pudessem pegar em 3 ou 4 pessoas, das quais não gostam nem um bocadinho, e as pudessem atirar aos leões. Hã? Como? Perguntam vocês. Bem, colocando-as numa situação de improviso, na qual, atenção, é suposto andarem à batatada em pleno estúdio. Tudo isso acontece nesta rubrica que vamos agora ouvir de seguida. Chama-se Challenge Accepted. E hoje, meus senhores e minhas senhoras, promete. Oh, yeah, pois é, promete. Atenção. Challenge accepted. Hoo-yah! Hoo-yah! Fatality. Ora boas, sejam bem-vindos ao Challenge Accepted mais uma vez. Como sabem, cá estamos depois de uma atribulada semana de aulas e coisas assim do género desinteressantes. No entanto, vamos quebrar um pouco essa dinâmica e para tal trazemos a estúdio. Imaginem vocês, senhores da rádio, aqui estão eles hoje. Façam barulho, senhores da rádio. Boa noite. Que maluquice. Diogo Nunes, diz-nos um olá, Diogo. Que maluquice. Não, tem de ser mais alto, é para as pessoas te reconhecerem. Olá. Me pareces tu. Obrigado. Isto é outra personalidade, não se preocupe. Já deve estar a encarnar a personagem, não é? Pronto, este é o António Vieira. António, boa noite. Muito boa noite. Opa. Segunda vez aqui. Olá, Tiago. Vai-se andando também? Vai-se andando. E o André, estica-te aí. Olá. Isto estava previsto nos regulamentos, olá. Uma segunda presença. Pois é, temos de falar sobre isto. António Vieira cá está pela segunda vez. Ele encantou, não é? Temos recebido diversas cartas de fãs, sexo masculino só, a dizerem que só não gostam muito do trabalho e acho que, pronto, vires cá pela segunda vez, então... Trabalho teria... fora da rádio, não? Isso são outros temas. Bem, vamos então passar para a explanação da situação desta semana. Ou seja, António Vieira... um homem como tantos outros, com os seus defeitos e as suas virtudes, atravessa uma passadeira. Ao fazê-lo, deixa cair do bolso o telemóvel que, com estrondo, se parte em dois bocados ao atingir o chão. Preocupado, o António agarra logo num dos bocados e, quando se vai debruçar para apanhar o outro, passa-lhe a 750 por cima. Pronto, é isto que acontece. Portanto, era uma vez um António. Ou seja, o coitado do morto nem tem tempo para chorar a sua desgraça, sendo que, num piscar de olhos, aparecem à sua frente três personagens inquisidoras. Os restantes senhores da rádio aqui hoje. Ou seja, António acaba de chegar ao limbo, chamado limbo, e está a ser julgado pela sua vida. O seu grande objetivo é, obviamente, chegar ao céu para viver um pós-vida descansado, assim, porreiro e tal. Mas nem tudo é como o António julgava, e ele percebe isso quando conhece estas três personagens que são vocês. Passo a explicar. Deus, Pedro Ramalhete. Claro que sim. Diabo, André Santos. E... a última personagem, Cavaco Silva, por Diogo Nunes. Eu não gosto de arroio! Não gosto de arroio! É isto. Portanto, Deus quer levá-lo para o céu, o diabo quer levá-lo para o inferno e Cavaco Silva, atenção, quer devolver-lhe a vida com a condição de o António ser seu secretário para sempre. Ok? Pronto. Assim sendo, é convosco. E pergunto-vos por fim. Ah, aliás, deixem-me só explicar-vos a questão dos papéis. A verdade, não se esqueçam. Os três papéis que estão à vossa frente têm de entrar a meio do vosso discurso. Ou seja, não os podem ler, não os podem ler nunca. Portanto, já estavas perto disso, André. Pronto, não os podem ler. Têm de os ler na altura, que isso é que vai dar piada à coisa, é conseguirem articular o vosso discurso conforme a estúpida frase que vão ler. Última pergunta antes de lá irmos. Aceitam o desafio? Claro. Claro que sim. Eu gosto sempre de ser morto. Portanto, aceito. Bom, vamos a isso, tu então. És julgado ou morto? Challenge accepted. Até já. Challenge accepted. Está aí alguém? Bem, isto não devia fazer eco. Está aí alguém ou não? António, sabes quem sou? Não. Quem és? Não. O que é que vês à tua volta? Olha, algum nevoeiro. É. Não é o Dom Sebastião, certamente. Não. Sabes que é o meu amigo? Quem é o teu amigo? É o Diabo. É verdade. Seja bem-vindo. Mas isto é o quê? É o céu ou o inferno? Estou um bocado baralhado. É a travessia do deserto que eu fiz quando deixei de ser primeiro-ministro. Eu sou a travessia do deserto. É normal porque eu estou a ver muito no voo. Isto é o meu melhor amigo, Cavaco Silva. No fundo temos dois diabos cá em cima. Ah, é normal, porque eu entro no VAR e consigo ver algumas autoestradas. E eu vejo a secundária António Arroio e vou-me desviar. Cavaquinho, cala-te um bocadinho. Mas isto afinal não... Temos de falar contigo, António. Sim. Estás de consciência limpa? Estou. Porquê? Eu acho que tive uma vida assim, sem grandes pecados, porque não me foram permitidos também, mas acho que tive uma vida... Passaste muitas vezes pelo inferno, lá em baixo. Passei pelo inferno e vamos ali atrás arriar o calhau, porque parecendo que não. Onde é que posso... Não vais, espera um bocado, deixa este julgamento acabar. Depois vais ali à casa de banho, tens que usar a sanita. E usar bem, e levantar o tampo, porque, e baixar o tampo, aliás, porque a minha Maria está-se sempre a queixar do tampo da sanita. Também conto com a Maria para fazer parte da minha... do meu complô, não é? Eu não sei o que é um complô. Só sei é outras coisas, como autoestradas e nevoeiros. E também sei que se o São Pinto ganhar um jogo, atira-me de uma varanda, porque o outro dava um tiro na cabeça. Se o São Pinto ganhar, eu atiro-me de uma varanda. Nós estamos aqui para descansar o António, para levá-lo para o céu. O Cavaco Silva está aqui para vos ensinar algumas coisas sobre cooperação estratégica. Eu ensino cooperação estratégica todas as quintas com o coelho. O Cavaco Silva, tenho-te a dizer, Pedro. Tu que não estás meio habituado a este tipo de coisas, o Cavaco Silva está aqui para nos ensinar que política externa é para maricas. Ele veio cá acima, deixou o Paulo Portas lá em baixo. Portanto, temos duas representações de maricas. Eu não gosto do Paulinho, ele é muito peixeiro e bonés. E outras coisas que nem vou revelar. Vocês estão aqui para assustar o António ou a mãe fiz um dói-dói? Não, fui eu que fiz. Eu é que fui atropelado por 750. Foi? Foi. Fizeste um dói-dói. Quem é esse? É o decreto lei? Queres que o papá te cura a ferida? O papá? Sou o teu papá criador. Ah, pois é. Como é que é? E o diabo não tem filhos? Não, o diabo não. O diabo só tem filhas. Sim, é por isso que quero levar a seduzir-te com as filhas. Mas olhas que elas cheiram mal. Eu é que tento seduzir os portugueses com as minhas culturas, com as minhas frases sobre as vacas e os bebês. Eu gosto de bebês. Eu gosto de ver fazer bebês. Eu já não posso fazer bebês. Já não consigo fazer bebês. Quais é que são as tuas expectativas, António? No fundo, para o teu futuro agora. Então, as minhas expectativas é o Bruno Alves é que podia vir aqui partir-te a perna. A mim? Embora ele seja uma força. Tens noção do que estás a dizer. Ele próprio seja uma força do mal, não é? O Bruno Alves é. Já agora, a nossa equipe podemos já saber o resultado do Zenit, do Benfica Zenit. Por acaso podemos. Por causa das cenas do tempo. Não digo. Por acaso aqui podemos. Já comprei o passo para este mês. O que quer dizer que o Benfica, no fundo, vai ter aquele resultado. Já comprei o passo para este mês. Pronto. E ainda navegante? Não. António, vens eu comigo. Eu navego no deserto. Vens comigo para o céu. E navego no deserto. Está calado. E sei que vamos todos caçar gambuzinhos com o navegante. O navegante gambuzinho. É o novo passe que eu vou sugerir ao Álvaro. O senhor dos pastéis. O navegante gambuzi. Um belo passe. Bonito. Que o Deus é o que não fala. Mas eu ia-te dizer o resultado do Benfica. Não falas, também não tens nada para dizer. Não é? Cala-te, diabinho. Vamos dançar um sabinha, António, e ir para o céu. Eu e tu. Dançar um sabinha e ir para o céu. Eu vou dançar um rancho com a minha Maria. Eu adoro rancho. O resultado do Benfica, dançamos um sambinha. Eu já tinha dito que esse tipo de estratégia não é permitido. Até porque, e vou passar a dizer, dá-me a mala, bandido. Porque eu sei que no outro dia ficamos com ela. Estás a perceber? Isso são mentiras, diabinho. Eu não te roubei a mala. Ah, não? Não. Então. As pessoas falam e falam, mas nunca as vejo a fazer nada, pá. Pois não? Então, roubam, é sinal que o roubo está bem feito. Não as vês a fazer eu nada. Eu também não faço nada. Isso é uma boa verdade. Isso é uma boa verdade. Como e vais já chamar a tua filha, porque eu quero processá-la, porque anda a dizer que eu baldei mal arroio. Eu apenas passei ao nado. As pessoas pensam que eu não faço nada. Mentirosas! Mentirosas! Eu detesto estas pessoas! ainda há uma frase antes de ser julgado para dizer. Mas qual é a tua preferência? Queres ir para onde? para a política, aqui também para o inferno. Eu não sou político, ah, era? Eu por acaso pensava que era. Também há gajas. Há gajas. São parecidas com a Maria ali do Cavaco. Aquela cena das virgens. A minha Maria jeitosa. Eu era muçulmano, portanto as virgens estão no céu e no inferno. As virgens estão no inferno porque o sangue derrama-se lá. Está bem dito, está bem dito. Olha, e digo mais, ando com frieiras debaixo das unhas, portanto também é possível que ele sangre. Se calhar é melhor ir para... Eu tenho um calcanhar de Aquiles. Eu tenho um calcanhar de Aquiles. E o outro? Eu disse um calcanhar. E o outro? E eu não tenho outro. É. Não sei do outro calcanhar. Ando meio perdido. Eu estou no meio do deserto, na travessia. Não sabes. É, pá, é uma pena ter morrido agora, porque eu tinha conseguido um cargo como secretário do Pedro Passos Coelho. Não, não, não. Tu vais ser meu secretário para sempre. Só tens de confessar as tuas virtudes. Eu não sei. As tuas virtudes. Nota-se, a mim nota-se e aos outros. Nota-se realmente que o seu... Eu vou meter um gravador nessa câmara para gravar tudo. António, como vês, cá em cima as coisas mantêm-se. O Cavaco... continua a falar que se desunha. Eu não, mas... falo, eu mando bitaites. E tendo em conta que tinhas um problema com as unhas e as frieiras... Eu não sei se isto é o Céu Cavaco, se é o presidente da Ucrânia. Eu não sou o Céu Cavaco, eu sou o Aníbal Cavaco. Falar. Eu sou o Aníbal Cavaco, não sou o Céu Cavaco. Qual é a tua escolha, no fundo? Eu dou-te um Game Boy. Ah, um Game Boy? Color. Da minha parte tens um Red Pass para o Inferno da Luz. Red Pass, está feito. Mas eu... Está feito. Eu dou-te um inferno, Pokémon inferno vermelho. Da luz, inferno da luz. Eu dou-lhe um navegante Gambuzini. Não é. Vais possível. Navegar para outra banda. Eu vou mesmo para o Inferno da Luz. Acho que está a ganho, não é? Quer dizer, sendo imparcial, acho que o Inferno da Luz acaba com isto. Eu estou eu, decidido. Eu estou decidido. Deixaste-me sem argumentos. O diabo deixou-me sem argumentos. Eles não me disseram o resultado do Benfica Zé. Tens mesmo de ir ao Inferno da Luz. Claro. Lá está. Fenomenal, não é? Portanto, brilhantes argumentos, um Game Boy. Agora, era um Pokémon agora? Era Pokémon era vermelho. Um Pokémon vermelho. Do Charmander. Tu nem ofereceste nada. Tu deves eu ofereci um cargo de secretário. Olha, meu secretário pessoal. Olha, já acabou. Tu deixei o nome Fernando Lima. Já acabou. Já acabou, Diogo. Mudei. Chip. Não, mas chip acho... não ovelha, mas... Agora que te ouço, se calhar estavas melhor na outra personagem. Se calhar não, continuavas olha que não. Lá. Não? Olha que não, porque ele anda sempre aí e essas coisas. Ah, todas. Muito bem. Pronto, pessoal, muito obrigado. Já sabem que agora a segunda fase e a fase mais importante neste momento é angariarem votos para ver se o António não ganha, porque ele não pode lixar o concurso, okay. Não é? António, devias ganhar. Pronto, portanto, sou obrigado, Longo, por ajudares. Para além disso, dos votos, pá, deixem uma mensagem para a malta lá em casa ouvir os senhores da para rádio. Para o 77-9007. Digam aí quando é que é, etc, etc. Estejam à vontade. André? Os senhores principais. André, ora bem, senhores da rádio, segunda-feira, todas as segundas, às 22 horas, naquele link muito, muito interessante que a ESC-CFM tem. Para os seus ouvintes e que nos dão imensos ouvintes, porque aquele link é. A SFM, por acaso, é uma rádio que vai na senda, não é? Das políticas de José Sócrates, porque aposta não é na. Já estivemos a falar melhor. Eu não sei o que é que vais dizer, mas. Não, o José Sócrates também apostava, né? Com Pedro Mexia, não formação, a formação dos jovens tinha que ser com conhecimentos de informática, isso assim, o choque tecnológico e. Mas falas todos, em... todos aprendemos um bocadinho mais sobre computadores. Falas em. Eu gosto muito. Falas em José Sócrates e a gente na segunda-feira, portanto, vamos ter a entrevista ao Pedro Mexia, onde lhe perguntamos se ele alguma vez votou José Sócrates. Como é habitual, claro. Portanto, fiquem para ouvir 22 horas. Senhores da rádio.weebly, não é? Ou Weebly, ou essas coisas. Isto e agradecer o convite ao Tiago. É verdade. Obrigado, Tiago. Tem que ficar mais duas vezes. O Tiago tinha aqui os pastéis de nata para a gente. O Cavaco Silva gostou particularmente dessa parte. Eu gostei. Porque foram feitos pelo Álvaro. Exato. Eu adoro o Álvaro. Como eu sabia que ele ia dizer isto. E pronto. Dou-me só quem percebe disto. E só não trouxe bolo rei para o Cavaco, me esqueci. Atenção. Eu engasgo-me com o bolo rei. Exatamente. Depois não consigo falhar. Obrigado então. Aqui está a promoção. Isto foi mais uma promoção dos senhores da rádio que uma coisa de jeito. Isto foi fraquíssimo. O quê? Muito obrigado. Obrigado convosco. Muito obrigado. Foi o Challenge Accepted desta semana. Esperemos que haja mais, não é? Mas com uma qualidade destas, não sei, tem de repensar. António, não podes ganhar. É assim que a gente vota em mim. Vota. Tchau, tchau. Vilaça, vota. Fatality. The freaking alternative. Portanto, foram os senhores da rádio em todo o seu esplendor. Quem os ouviu aqui pela primeira vez até julga que eles não percebem nada disto. E até é um bocadinho verdade, não percebem assim muito, mas vá, a vida é feita de segundas oportunidades, atenção, e eles bem que merecem ser ouvidos e reconhecidos pelo seu trabalho, portanto, vá, deem-lhes lá essa segunda oportunidade. O mesmo se aplica aos nossos participantes da semana passada, o tal pessoal do Naif, e já é a segunda vez que falo neles nesta emissão. Dos três, só um podia vencer e devo dizer-vos que foi uma votação muito fraquinha, fraquinha, fraquinha. Nem chegaram aos 10 votos, atenção, nem aos 10 votos vocês chegaram, meus caros. É, muito bom, muito bom. É gente desta que eu gosto de participar, né? Dever participar aqui no Challenge Accepted, sem dúvida que sim, portanto. Mas enfim, João Ribeiro, Mário Rui André e Tiago Silva, vocês, têm a dizer-vos, são a desgraça desta rádio universitária. Portanto, ganhem juízo, ok? E a verdade é que nenhum de vocês deveria sair vencedor, mas, no entanto, o João Ribeiro lá conseguiu superar os restantes concorrentes dificílimos, João, ah, sim senhor. E parabéns, até mais ver, meu caro. Vamos voltar a ouvir-te, acredita, para nosso pesar, e para a nossa tristeza. Mas, enfim, a vida tem destas coisas. Mas quem eu quero realmente ouvir hoje, atenção, são os Super Clarks. Portanto, vou deixar-me de conversas, passo para as minhas duas últimas músicas de hoje. Começamos com Nirvana, esta chama-se... Lithium. I'm so happy, cause today I found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Look on me, it's Sunday morning, it's every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, cause I found God. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm so lonely. It's okay, shave my head, and I'm not sad, and just maybe I'm too blame for all I've heard, and I'm not sure, I'm so excited, I can't wait to meet you there, and I don't care, I'm so horny, that's okay, my will is good. Yeah, yeah, yeah, night, yeah. Baby, here I stand, I'm your impossible man. Eagles of Death Metal com Don't Speak, I Came to Make a Bang. Oh yeah, muito bom, muito bom. Mas ainda melhor vai ser a entrevista aos grandes malucos Super Clarks. Ah, pois vai, ah, pois vai. Começa quando? Começa agora, agora mesmo. Aonde? No espaço de entrevista, voz off. Hell yeah, até já com Super Clarks. Voz off. Entramos à maluca por mais um Voz Off adentro, mais uma banda, mais uma entrevista, mais uma conversa radiofónica cheia de magia e de coisas bonitas. É verdade, sem mais demoras, deixa-me então apresentar-vos os nossos convidados de hoje. São lisboetas, são quatro senhores, ou jovens, digamos assim, e têm, ao que parece, uma panca por nomes começados com J. Isto porquê? Porque a banda nascida em fevereiro de 2010, os Super Clarks, que aqui estão hoje, são formados por João Isaac, bateria e voz, Joel Lucas, guitarra, João Diogo, baixo e voz, e João Tiago, na guitarra também. Portanto, João, João, João e Joel. Espetacular. São jovens e estão em início de carreira, mas deixam a sua música falar por si só. Era mais isto. Já estiveram nos tops de votações da Vodafone FM, já foram a 500 arraiais académicos, já foram a 1.000 rádios académicas também, ao FMI, Festival de Música Independente, ao Clube Ferroviário, muito recentemente, é verdade, já palmilharam as lojas todas da FNAC deste país, por aí fora, concluindo, já tocaram onde todas as grandes bandas portuguesas já tocaram, não é? Fenomenal. Portanto, meus senhores, sejam bem-vindos, identifiquem-se, portanto, Joel, conta-me coisas, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, como estás? Oh, como vais andando? João? Estou aqui. Estás aqui, é? Sejam bem-vindos, pá, espero que obrigado, esteja tudo a correr bem nesta brilhante noite de sábado. E indiretamente à pergunta, portanto, os Super Clarks, e não sei se concordam com o que eu acabo de dizer ou não com esta vossa apresentação, são já uma futura grande banda portuguesa ou nem por isso? Eu acho que não somos as pessoas mais melhores para dizer isso. É um bocado difícil ver isto por dentro, não sei dizer isso. É um bocado, tipo, há bandas que eu vejo que conheço pessoalmente, mas que não se veem como umas bandas com grande futuro e que já estão assim com hype, mas estão, na realidade estão. É difícil. O hype ainda não chegou aos Super Clarks? Não, eu acho que ainda não. Eu acho que ainda não. Ainda... A sério? Eu acho que nos falta mesmo é gravar a sério. E... Sim, nós também só ainda lançámos uma demo, tudo muito artesanal. Estamos agora a preparar o primeiro EP e vamos ver como é que, após o lançarmos, as coisas vão correr e se vai haver hype ou não. Não sei, é sempre um bocado relativo o hype. Sim, mas estamos no bom caminho, isso acho que sim. Sim, porque se repararmos, portanto, fevereiro de 2010, é isto, não é? Uhum. Em dois anos, já são minimamente conhecidos, já passaram por estes sítios todos que eu disse. E, portanto, até nem... Mas concordam que serão uma das bandas com jovens e com dois anos de existência, assim, com mais sucesso em Portugal? Pelo menos nesta área, na área do indie. Talvez, também há outras bandas. Sim, há outras bandas. Os Eletra Zagreb, com quem tocámos recentemente, aqui em Lisboa. Lady Sleep, agora Lady Sleep, lançaram também um EP recentemente. há mais bandas. Acho que estamos dentro do, como tu dizes, de um grupo de bandas jovens que existem agora, que começam a lançar coisas interessantes e a fazer coisas interessantes. Olha, uma curiosidade. Vocês sentem que essas bandas, e vocês incluídos, se vão acompanhando a nível de concertos, a nível de ajuda, por aí fora? Mais agora. Aqui o contacto dos Eletrico Zagreb para nós foi muito bom, tanto para eles. Agora estamos a tentar juntar uma força e tentar dar concertos juntos, porque para já chama mais gente. Sem dúvida, não é? Completamente diferente. E depois, com as pessoas começam a associar dois nomes, assim, é comum verem juntos isso, e acho que eu gostava de fazer assim um grupo de bandas jovens para andar por aí a dar concertos. E é assim que vão surgindo alguns movimentos, como pois, que estamos exato. Vendo atualmente, por exemplo, o Mar, em que já tivemos uma banda, os Alf, que começaram assim também, juntando algumas bandas, e por aí foram, portanto, é um bom caminho a seguir. Mas pergunto-vos, como é que tudo isso aconteceu? Esse hype que tu, Joel, dizes-me que ainda não chegou, mas que de certa forma já cá está presente, ainda que seja aquém do que tu gostavas. Deram algum concerto em que partiram noite toda e o pessoal começou a gostar de vocês? Ou nem por isso? Eu penso que houve um concerto, diria, que nos marcou mais a nós, e que a partir desse concerto realmente surgiram mais oportunidades, e que foi num concurso de bandas de Setúbal, no Capricho Setubalense, que penso que até à data foi um dos nossos melhores concertos. Em termos técnicos e de sentimento, não sei. Não sei. Acho que surpreendemos o público na altura. Até recebemos. Já tinham dado muitos até então? Alguns. É assim, nós, não sei se sabes, nós começamos com a formação de três. Era eu, o João Diogo e o Joel. E esse foi o primeiro concerto com o João Tiago. Exato, foi foi um concerto muito a porreiro. Saltaram pratos, pá, não sei. A ti? A mim, o João Tiago, pá, chutou um prato no meio do bar, pá, foi uma coisa. Mas pá, foi das primeiras vezes que tocámos a Interested. Sim, sim. E o pessoal ficou assim meio coisa, assim, aquela entrada meio ritmada e tal. Ficou tudo assim, tivemos a sala bastante cheia e o pessoal dançou e isso, pá, foi assim. A partir daí acho que a coisa mudou. Portanto, a banda surge contigo então, Joel, e com o outro João... O João Diogo, que é o baixista e vocalista principal, se assim se pode dizer. E perguntava-te eu não, queria agora perguntar, te acham normal toda esta mediatização à volta da vossa música? Eu acho estranho, não sei. Não acho que... Uma pergunta difícil, não sei. Acho estranho. É uma coisa que nós fazemos porque gostamos, não estamos à espera que as pessoas, sei lá, gostem e que nos reconheçam na rua, ou que... Não estamos à espera de qualquer tipo mas de... Mas é um estranho que como dizia eu, sim, mas... peça se entranha e sabe-te bem, ou nem por isso? Claro que sim, é, porque quer queiremos, quer não, é um trabalho que nós fazemos e se esse trabalho é apreciado por outras pessoas, claro que para nós é positivo e recompensador, porque para além de fazermos para nós, também fazemos para as pessoas ouvirem e tentarem se identificar, não sei. Sim, acho que sim. Não. Muito bem. E é fácil ser-se uma banda de miúdos num mundo de graúdos, não é? Digamos assim. Às vezes é complicado, às vezes traz benefícios. Sei, as pessoas quando veem uma banda com a nossa idade, para já não sempre. Vocês estão todos aqui à volta dos 20, não? 20, sim. 21, 22. Sim, eu faço 22 este ano. Eu também, só o Tiago é que é um bocadinho mais velho, tem 26. Sim. João Tiago. Acho que vem a nossa idade e dizem, estes miúdos se calhar têm alguma coisa nova para mostrar, coisas assim, se viram uma banda de 30 já dizem, ah, eles já devem estar a, já sabem que é que a marcar no mesmo tema, não sei o quê, é diferente. Eu acho que bandas com a nossa idade trazem coisas um bocado novas, mas depois também tens o género de paus que também já têm, são um bocado mais velhos que nós. Já fizeram tanta coisa e continuam a inovar, não é? Pronto, mas é isso. Mas por outro lado, eu acho que é difícil para nós, que somos novos nisto na indústria da música e tudo, e nós fazemos tudo sozinhos. Gravámos o EP às nossas custas, em casa, no nosso estúdio, divulgamos os nossos concertos sozinhos, divulgamos tudo sozinho, fazemos tudo sozinhos. E acho que, e de encontro à tua pergunta, sim, é difícil para nós, sendo tão novos e não tendo conhecimentos pronto, nessas áreas, a rivalizar com bandas que realmente têm estrutura por trás, a apoiar, a divulgar. Sentem-se por vezes prejudicados, indo por aí, como me diz. Eu não posso sentir prejudicado se... Pá, é difícil. Porque eu sentiria-me prejudicado se tivesse também uma estrutura por trás e que não fizesse nada por isso. Se não tem... Porque é difícil cá em Portugal ter estrutura. Porque cada vez há mais bandas e há pouca gente ainda esforçados pela música portuguesa, tanto é difícil. Mas não sinto prejudicado, sinto-me em desvantagem, portanto. Então, nessa onda do amadorismo, qual é que acham que são as vossas maiores armas de que se podem servir para dar a conhecer o vosso trabalho e a vossa música? Acho que somos genuínos, somos uma banda malta jovem que faz música, sei lá, sobre o dia-a-dia, sobre as coisas, sobre as nossas... Sobre as nossas vidas, as nossas experiências, era isso que eu queria dizer. E divulgamos as coisas de uma maneira simples, pelo Facebook, Bandcamp, tentamos sempre dar a conhecer a pessoas que conhecemos em concertos, etc. É tudo muito simples, basicamente, que é um espelho daquilo que nós somos também como pessoas. Pois. E esses métodos simples, como tu dizes, resultam? Alguns têm resultado. Não sei, começa a ser difícil agora nesta fase. Estava uma fase em que parece que estanca, não é? Estanca. Pois, é difícil. Até um certo nível conseguimos divulgar. Agora, para entrar na próxima liga, vá. Tentar tocar em festivais em festivais maiores, já realmente, por nós, acho que é difícil. Falta alguém sem conhecer as pessoas certas. Com conhecimentos, alguém que diga, façam isto. E olha, aquela pessoa é a pessoa acertada para vocês falarem. Que ele sabe. Alguém que faça-nos conhecer. Porque é difícil para quem nunca tem... Primeira banda a sério, saber tudo. E o mundo da música é algo que é gigante, não é? Consideram então a entrada de um manager no vosso projeto? Talvez de. Não digo a palavra manager não me agrada muito. Talvez um representante. Um papão, não é? Alguém... Sim, virou papão o manager. Para cá. É alguém que, sei lá, nos orientasse talvez um pouco mais. Orientador para... mesmo. Um tutor, olha. Um tutor. Era um padrinho, vá. Mas que tocasse convosco, eu nem por isso. Não, tocar talvez não. Tocar não, porque acho que... Alguém gostasse da nossa música e que achasse que a gente tivesse... Até disse alguém que fosse músico e tivesse outra banda, estás a ver? Não digo isso. Mas alguém que tocasse em nós e dissesse, pá, vamos ajudar, porque estão aqui numa fase que é difícil irem para a frente. Pá, eu gosto de vocês e gostava que vocês andassem para a frente. Temos que pôr um anúncio no Facebook. Procura-se tutor ou barra padrinho, exatamente. E falando em futuro, dá-me vontade de vos perguntar, aliás, viver da música então, para o Super Clarks, um desejo para o futuro? Sim, claro, é um sonho que nós todos temos, mas sabemos que em Portugal é difícil e todos nós estamos a tirar cursos, o Tiago já trabalha, inclusive. É um sonho, mas não sei se... É um sonho execuível, será um sonho execuível? Não sei. Acho que é muito difícil, sinceramente acho que é muito difícil. São poucas as pessoas que hoje em dia vivem da música em Portugal. Por haver talento ou sorte? Eu não acho que seja falta de talento. Acho que Portugal até, aliás, tem várias bandas bastante talentosas. Acho que não sei, eu, por exemplo, a comparar com outros países, como por exemplo o Reino Unido ou os Estados Unidos, em que realmente há muito investimento. Sei lá, a música vende lá, cá em Portugal parece que, não sei... A maioria das pessoas acha que tem aquele estigma de como é feito em Portugal não é tão bom. Eu acho um bocado isso. Por isso acho que é um pouco difícil... Se cresceu um bocado connosco, infelizmente, não é? Pois. É um bocado... Por exemplo, eu tenho muitos amigos que nem sequer ouvem música portuguesa, nem... Nem sequer sabem, não é? Não... Nem sequer conhecem, nem sequer estão dentro. Se calhar até podiam gostar de uma banda portuguesa melhor, mais do que uma banda lá de fora, porque eu acho que agora... Portugal está com material espetacular. Não é assim tão difícil, não é? É verdade. Acho é verdade. Que Portugal está a ficar com... Tem bandas que estão com material muito, muito igual lá fora. E a nível da originalidade também. Até. Cada vez mais. Pronto, eu acho que... Como banda, como só uma banda, é impossível. Impossível. Não há aí qualquer hipótese. Porque se tu fores a ver hoje em dia, já não há aquelas bandas tipo Chutes, que duram 30 anos. Só há bandas que contêm um hype... Duram 5 anos no máximo, não... e depois podem desaparecem, podem voltar outra vez, mas pronto, uma banda acho que é impossível. Até conheço alguns músicos profissionais que têm que ter melhores projetos, têm que gravar em estúdio, para não sei quantas bandas, têm que ir lá fora Não sei, olha, a Áurea, eu conheço, já conheci o Miguel Casais, que é o baterista, e ele anda para trás e para a frente. Mas tem que ser uma coisa por gosto, acho que é muito difícil. É, portanto, falamos em música, mas falamos também, possivelmente, noutras profissões na qual cada vez menos basta só ter um trabalho, não é? Uhum. Pois. Pronto, a verdade é essa, mas falamos de coisas mais alegres, digamos assim. E passemos às escolhas musicais dos nossos artistas, dos nossos super clarks aqui hoje. Maltosa, digam-me lá, o que é que vamos ouvir agora? Essa por ti. Eu escolhi... Tu escolheste? Epá, escolheste tanta coisa, não sei. Posso dizer eu? Sim, posso, sim, posso dizer eu, então. Eu depois comento. Deixa-me cá ver o que é que eu escolho. Se calhar ia para... Só para começar, assim, Foo Fighters. Então, assim abre um bocadinho. É um bocado mais um lado. Isto foi o Joel que escolhemos, mais ou menos, como vínhamos nós desde a entrevista. Usurparam aqui. É difícil. É que depois tu vais, se calhar vais perguntar porquê as influências e estar a falar por eles é um bocado difícil. Se bem que está tudo enquadrado nas mesmas influências, não é? Não está assim muito fora. Muito bem, portanto, vamos ouvir All My Life. Queres-me dizer, tu, João, mais ou menos assim, o porquê de teres trazido esta música? Posso dizer, porque foi das primeiras músicas que foi quando eu comecei a gostar a série de música. Comecei por Foo Fighters e por essa música, por exemplo. Era aquela música que eu, quando era... On repeat. Sempre ia dar para a escola, todo contente, estás a ver? Está bem, ok, portanto, Foo Fighters, All My Life, e voltamos já. Searching for something, something never comes, never leads to nothing, nothing satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope. All night long, I dream of the day, when it comes around and it's taken away, leaves me with the feeling that I feel the most, feel it come to life when I see your ghost. Done. E dos Foo Fighters saltámos para os Funny Friends, dos Unknown Mortal Orchestra, música trazida aqui pelo, mais pelo Joel. Sim, sim, fui o que escolhi. Queres-me dizer porquê? Melhor dizer-nos, né? Lá para casa também. Sim, sim. Foi um dos meus CDs preferidos de 2011. Gostei muito da sonoridade da banda em geral. E da maneira como eles gravaram o CD, com as baterias abafadas, as guitarras também são abafadas, e para mim foi uma sonoridade que realmente me surpreendeu. E este single que eu trouxe é o single mais conhecido do CD, e realmente esteve em repeat no meu iPod algumas vezes. Bastante. Tem um quê de orquestra ou é só de nome? Não, eles são só três, e acho que o nome... Acho que é uma maneira pomposa de dizer uma banda de desconhecidos, em que no Mortal Orchestra. Muito bem. Mas olha, falámos há bocadinho do presente e também já falámos um bocadinho no futuro. Voltemos então ao passado. Joel, tu que foste, e há bocadinho falávamos nisto, tu que foste um dos dois membros fundadores, juntamente com o João Diogo, exato, que hoje não pode vir. Consegues ainda lembrar-te de como é que começaram os Super Claro? Pronto, eu e o João Diogo já tocávamos, tivemos outra banda, assim, de rock um bocadinho mais pesado, e entretanto... Éramos também três, éramos eu, João Diogo e outro baterista. Esse baterista, infelizmente, teve que sair do país. E eu e o João Diogo começámos a compor e a escrever algumas coisas no meu sótão. Pronto, assim com amplificadores pequeninos, só eu e ele. A zona da inspiração. Exato. Saíram de lá algumas ideias que depois resultaram em músicas, que por acaso não estão nesta demo, mas podiam estar. E pronto, eu e o João Diogo... escrevemos material e estávamos à procura realmente de um baterista, não é? Uma banda sem baterista. Nós tocávamos com loops de bateria no computador, só que... Fica aquém, não é? Pois. Fica um bocadinho aquém. Então, basicamente, a maneira como encontramos o Isaac foi através de um anúncio na internet. Da Blitz. Não. Por acaso também andámos lá à procura, mas não achámos ninguém que preenchesse os nossos requisitos. Foi no baterista.pt, não sei. Foi num desses. Foi no bateristas.pt, acho. Mas um vendido. Vende-se baterista. E ele, pronto, ele tinha lá um anúncio com a maior parte das bandas que nós gostávamos, e realmente contactámos-o. Ele, pronto, também foi logo muito aberto. Marcámos. Não tinha nenhuma banda, portanto estava mesmo mão livre. Portanto, soube bem, não é? Marcámos logo um concerto num estúdios. Um ensaio. Um ensaio, sim, peço desculpa. No caso do estúdio. E realmente houve logo alguma química entre todos, mais entre nós os dois e ele, e o João Isaac, e a partir daí começámos a ensaiar regularmente. Depois começámos a dar alguns concertos. A três. E realmente fizeram-nos algumas críticas assim de malta conhecida. Era isso que te queria perguntar. Ali alguns numa entrevista que fizeram essas críticas e que seria necessário arranjar um segundo guitarrista. Porquê? Não chegavas para a tarefa, Joel? Pois, se calhar era isso. Se calhar não, eu acho que o nosso som, normalmente, se formos a ver bandas assim conhecidas que tocam o mesmo estilo de música que nós, tem sempre dois guitarristas, porque só um, o som fica muito vazio. E realmente era a crítica que nos faziam ao vivo, era que não tinha nada a ver com o que as pessoas ouviam das gravações. Era muito vazio. Porque eu nas gravações fazia as duas guitarras. Gravava uma pista com uma guitarra e duas pistas com outra. E realmente as pessoas depois ao vivo diziam que não... Pronto, sentiam a diferença para ao vivo. E realmente depois, a partir daí, decidimos arranjar um novo guitarrista. E outra vez através de um anúncio. Desta vez no Fórum Música, e apareceu o Tiago, um pouco mais velho que nós, mas pronto, ele tinha todos os requisitos que a gente procurava. Portanto, a internet temos andado a fazer bem, digamos. Exatamente. Assim. Tem. Se não ferramenta... fosse a internet, acho que não estaríamos aqui. Muito bem. E são estes os quatro magníficos, ou ainda gostavam de ter entre vós mais algum membro? Pá, não sei. Isso foi uma questão que já se pôs, mas eu acho que nós os quatro estamos bem. Nós quatro estamos bem, mas sei, imagina um concerto especial. Gostávamos de ter, eu acho que gostava de ter assim um teclista, uma coisa assim, teclista assim meio maluco, estás a ver? Sim, mas tinha que ser um concerto especial. Pá. Eu acho que nós quatro estamos bem, assim. Eu acho que já é difícil o suficiente com 4 pessoas. Tentar gerir 4 pessoas, temos de estar os 4 pelo menos uma vez por semana a ensaiar. São 4 opiniões diferentes, são 4 egos. Não é muito fácil gerir tudo isto. São muito grandes esses egos, ou não é por isso? Eu acho que sim. Chocamos muito, pelo menos. Chocamos muito. Mas acho que é bom. Acho que isso é o positivo da coisa. É que, por exemplo, às vezes quero as coisas assim, mas alguém diz que não. E realmente eu vejo, realmente ele tem razão. Então vamos experimentar. Experimentamos, e acho que isso é o agradável de uma banda, é não fazermos as coisas sozinhos, realmente termos outras opiniões e outros pontos de vista. Sim. Nos enriquecem. Tem uma maneira de evoluir, não é? Exato. Não tão ortodoxa, mas ainda assim uma maneira. Exato. E agora vem-me à cabeça esta pergunta. Um vocalista baixista não é normal, pai, não? Não, já tivemos críticas por causa disso. Já tiveram Não é críticas então. Más, já tivemos alguém que comentasse já comentou, sim. Como é que ele consegue? Quer dizer, ele está a tocar baixo e cantar? Não, não. Vocês deviam mudar isso, gente. Nós achamos que não, porque nós não nos preocupamos com isso, porque ele safa-se. Ele toca, tem umas linhas de baixo porreiras e faz os baixos necessários. Não queremos ninguém que ande ali a tocar grandes cenas. O que ele faz, chega. E acho que isso também é muito importante numa música. Depois consegue cantar por cima. Preferes ouvir a voz dele ou abaixo dele, João? Off the record aqui. Off the record, eu vou ser sincero, porque eu sou sincero com as pessoas, prefiro o baixo. Não é que ele cante mal, estás a ver, mas... É melhor baixista do que vocalista. Vocalista. E ele próprio admite isso. Mas é o melhor vocalista dos 4, por isso. Só que não, por isso é que nós agora queremos pôr mais partes, cantar todos, por disfarce. A vossa dinâmica é interessante por isso. Vocês, ou seja, foram colmatando esses buraquitos que existiam entre vocês os 4. E a minha pergunta é, ainda haverá mais para colmatar ou para tapar ou ficam-se por aí? Não sei, talvez à maneira que formos evoluindo, talvez vamos notando em mais buraquinhos e talvez os vamos preenchendo. Acho que isso é a evolução de uma banda. Vamos vendo os nossos fortes, as nossas desvantagens e vamos tentando colmatar isso. Por exemplo, não sei, podemos adicionar novos instrumentos, talvez. Sim, queria perguntar-vos isso. Algum de vocês tem alguma panca para essa expressão? Epá, eu tenho uma panca por um instrumento, que é o microcorg. É um teclado, mas assim, marado. Sintetizador. Sintetizador assim, pá, pequenino, estás a ver? Uhum. E que tem 800 efeitos e já sei o que é. Uhum. E eu estou maluco para comprar isso, porque cada vez gosto mais de cenas modeladoras e coisas que mudem-se. E para um baterista, calha bem, não é? Eu como baterista, se fores a ver, eles conseguem ter os pedais, conseguem fazer o som deles, conseguem ser... É que o Joel tem ali um som assim, o Tiago tem assim um som que ninguém tem. E tu andas tem. Às quadradas lá atrás. E eu ando lá às quadradas, tá, né? Eu sou conhecido como o gajo que está a cortar lenha lá atrás. Não sei, gostava de mudar um bocado essa opinião que um baterista só toca a bateria. A ver. E sabe? Posso ir eu para a bateria, tu podes cantar. Essa eu gostava de ver. Novas influências se aglomeraram assim aos Super Clarks. E se vos pedisse, e esta não deve ser muito fácil, mas se vos pedisse para me dizerem uma banda ou um tipo de som a que se assemelhem, diziam-me quem? José Cid, como dizem no vosso Facebook, por exemplo. E sempre é difícil. Até porque já gosto de dizer isso. Eu vou dizer a quem nos associam mais o nosso estilo. Por acaso não é uma associação que nos agrade muito, mas dizem que temos uma sonoridade parecida a Arctic Monkeys. Mas isso foi mais no início, porque se tu ouvir, não sei se já foste a um concerto nosso. Não, eu ouvi só mesmo esta demo. Temos fases. Nós temos a primeira fase, que era mais... Pá, realmente era um bocadinho nada parecido com Arctic Monkeys, mas agora temos uma fase diferente, que é a mesma coisa que os Arctic Monkeys estavam no início e agora estão num estilo completamente diferente, estás a ver? Só que nós, em vez de fazermos isso por álbuns, estamos a fazer por grupos de músicas. Não sei como é que é de explicar. Inconsciente. Acho que estamos a descobrir o nosso som ainda. Nós começámos a tocar covers de Arctic Monkeys ao início e Strokes, e é normal que o primeiro registro sou um pouco influências são influências. Exato. Não se pode mudar isso. Nós agora estamos em fase de composição e estamos a preparar um EP a sério, Este é muito bom. Passa a opinião, não é? Só que foi mais uma demo que a gente gravou lá em casa. Foi uma coisa... Nós não ficámos muito satisfeitos com o resultado. Nós não ficámos. Não ficámos muito... Eu acho que nós todos somos muito perfeccionistas quanto à qualidade e o pormenor ali no microsegundo. Não sei. Nós queremos sempre as coisas mais perfeitas possível. Não sei. Foi tudo um pouco feito também um pouco... Já foi a primeira vez. Primeira vez que fomos ao estúdio. E tudo feito por vocês também. Fomos guiados pelo estúdio. Não fazíamos a mínima como é que eram os passos, as fases, como é que se gravava. E até, olha, eu posso dar o exemplo. Eu cheguei lá, marcámos 2 dias para gravar 2 músicas. E eu pensava que ia gravar a bateria num dia e a bateria da outra no outro dia. E chego lá, não, vais tocar as 2 baterias hoje. E eu assim... Ah, pois, mas eu a outra não treinei assim muito bem com o tempo e se precisava... Não quer saber, tens de tocar. Ah, tiveram, portanto, alguém a conduzir-vos, foi? Sim. Se tivemos... Nós, as 2 primeiras músicas que gravámos, foi Aldon e Unpleasant, gravámos no nosso estúdio, onde a gente costuma ensaiar, e tivemos a ajuda de um amigo nosso, que é o João David, que gravou no seu MacBook, gravou-nos com uma placa gráfica, com uma placa de áudio... externa, pronto, uma coisa muito... Uhum. As duas últimas músicas, foi a Interested e a Sideways, tivemos um convite também de outros amigos nossos que estudavam na ETIC, e fomos lá... Na Restart, sim. Em Belém. Exato, e fomos lá e foi tudo muito amador. Nós para este EP, realmente queríamos fazer uma coisa mais a sério, preparar melhor, não só em termos de composição, mas depois também a divulgação, que estamos à procura de pessoas certas para depois divulgarem mais o nosso trabalho, para ver se desta vez lançamos algo que realmente fiquemos satisfeitos. Já alinharam as bases desse EP? Sim, acho que sim, já estamos ali, nós estamos quase prontos mesmo para ir e para o estúdio e gravar aquilo à sério. Estamos só a trabalhar mais as vozes e pormenores, as coisas, mas nós estamos ali, estamos com uma vigigada que isto tem que ser um EP à série, não pode ser, não, deixa estar, faço isso depois, próximo EP eu gravo isso. Não, queremos gravar as guitarras todas que forem possíveis gravar, porque que eu acho que estúdio é estúdio e concerto é concerto. Sim. É completamente diferente. Eu acho que em estúdio a pessoa pode gravar mais, em vez de 2, 3 guitarras, não é? Pormenores que realmente só vires com os fones ficas, isto tem aqui uns pormenores muito aporreiros, e acho que isso faz a diferença toda. Quantas músicas terá esse EP? Talvez 5, sim, 5 a 6, mais do que isso nunca vai ser. Nós temos 4 prontas, e estamos agora a compor mais, talvez 5, talvez será o número. Sim, eu acho que isso, 6 talvez já será demais para um EP. E vão ter um nome semelhante? Ou seja, vão chamar este EP 2012? Não. Engraçado. Era bem pensado, não. Já. Digo já que era bem pensado. Não, isso, por acaso isso não está pensado, nem sequer tivemos... Não, o nome ainda não pensou. Nem capas nem nada. Nem capas nem nada. Eu estou aqui a tentar escrutinar qualquer coisa. Não, capas ainda não. Eu acho que estamos naquela fase... Nós queremos é que o som seja realmente... Exato. Algo, mas por acaso a capa é uma coisa também muito importante, porque faz parte do marketing... Do EP, só vi, aquela capa realmente, aquilo está bem feito. Por acaso é uma história curiosa da capa da demo. Sim. Nós na altura lançámos um concurso para as pessoas que do nosso Facebook fazerem o design para uma t-shirt. E houve uma rapariga muito nova, acho que tem 16 anos agora, que fez realmente uma t-shirt muito interessante, e nós depois convidámos-a se ela não queria fazer o design da capa da demo, e ela aceitou e fez um trabalho muito, muito interessante. Por exemplo, nós quando fomos ao FMI, nós fomos um dia mais cedo do que a nossa atuação, e tivemos a ver o concerto do Xalto, e eles vieram a seguir ao concerto, tivemos a falar, e eles falaram, vocês são aqueles da capa das montanhas, cor-de-rosa, não sei o quê. Realmente é engraçado, porque... Marca, é uma coisa que marca. Percebes? Exatamente, é daí a importância da tal capa. Muito bem, passemos mais uma vez à música, porque também é necessária. E agora pergunto-vos eu, e seguindo a lista que vocês aqui alinhavaram para este CFA de hoje, vamos ouvir, voltamos, espera aí, agora vamos ouvir algo teu. Sim, sim. John Quill. É uma banda que eu também descobri já há algum tempo, mas que ouvi agora o EP que eles lançaram em 2010, ouvi só recentemente, e eles lançaram agora em 2012 um novo CD que já está em stream na internet. É uma banda que eu adoro, principalmente pelos ritmos. Tem ritmos muito, faz lembrar, sei lá, ritmos tribais. E gosto da maneira como eles compõem e da sonoridade deles em geral. Muito bem. Portanto, John Quill, não é assim? Uhum. Com It Never Rains. We'll be right back. Alternative. E voltamos em grande, Arctic Monkeys, Do Me a Favor, do Favorite Worst Nightmare. Também gosto, João, também gosto. Porquê? Porquê, Vim? Porquê que gostaste dos macaquinhos hoje? Porque digo já que o baterista para mim é um baterista muito original, traz coisas novas e aí eu sou um bocado como ele, assim, pedreiro. Não é na técnica, porque na técnica ele tem uma fenomenal, técnica fenomenal. Mas é assim meio... Parti pedra também. Lenhador. Sim. E toca com muito. Não é aquele tipo Patrícia está a tocar lá só por tocar, não. Ele realmente está ali com gosto, faz tudo, toca mesmo com uma intenção espetacular. Eu já agora que falo contigo, mas a pergunta vai mais para o Joel. Joel, o que é que estes dois elementos exteriores? Exteriores, pronto, agora ponho exteriores entre aspas. João Isaac e João Tiago trouxeram de novo e de relevante para o projeto? Na altura, pronto, do início dos portugueses. Trouxeram tudo, porque mudaram a maneira de como passámos a compor, mudaram a maneira de mudaram tudo. O Isaac realmente trouxe frescura. Nós gravávamos com compunhamos com loops de bateria, coisas muito simples. O Isaac realmente trouxe baterias muito boas e é um baterista que eu gosto muito e até... Se alguma vez quiser está ter vermelho, um... ele, se alguma vez eu quiser ter outro projeto ou uma coisa minha mais a solo, vai ser uma pessoa que eu vou contar, de certeza, e vou-lhe pedir a opinião. O Tiago é também um exímio guitarrista, na minha opinião, trouxe riffs novos, trouxe frescura, porque o nosso som é um pouco... Nós compomos talvez mais um pouco a partir das guitarras, não é? Acho que, aliás, quase todas as bandas é assim. Compõe através de uma ideia na guitarra. E o Tiago vai trazer-te, se calhar, a frescura, riffs novos. Muito bem. E agora, porquê? E este é importante. Porquê o nome Super Clarks? Isso é... É uma pergunta que nós não sabemos muito bem responder. Nós estávamos à procura do nome para a banda. Na altura ainda se usava o Messenger. E estávamos numa conversa a três. Na altura não via, o João Tiago ainda não estava. E começámos a debitar literalmente vários nomes. Tudo o que havia na cabeça. Tudo o que havia, tudo o que saía. A junção de palavras mais absurdas que podes imaginar surgiram naquela conversa. E então o João Diogo... Portanto, isto, uma reunião como qualquer outro adolescente já teve. Exatamente, tal e qual. Vamos fazer uma banda. Qual é que vai ser o nome? E três horas a dizer. Sei lá, eu não me recordo agora dos outros nomes, mas havia coisas ridículas. E o João Diogo realmente lembrou-se de Super Clarks. Eu acho que e a gente gostou, porque sei lá, as pessoas veem o super-homem, mas não veem a pessoa que está por trás. Está por trás, que é o Clark Kent. Sei lá, o Clark Kent é, sei lá, ele explicava isso melhor do que eu, o João Diogo. Sim, ele é que tem aquilo já. Ele é que sabe. Sei lá, o Clark Kent é como se fosse é o que permite existir o super-homem, sei lá. E nunca ninguém fala do Clark Kent, toda a gente fala do super-homem. Então a gente, como nós somos apenas também pessoas normais, como o Clark Kent, não somos super-homens, somos super-clarks. Acho que é um vocês são super-normais. Exatamente. Exatamente, exatamente isso. Isto é um péssimo argumento para me tirar a malta a ouvir a vossa música. Tem só isso. Muito bem. Então, mas qual é que é esse conceito, então? Super-clarks valem pelo que valem? É um bocado por aí? Eu acho que não é pelo nome... que as pessoas têm que gostar de nós ou de gostar deles. Nós queremos que as pessoas ouçam e gostem. Não gostar, não gosta, não é? Nós não criticamos as pessoas por isso. Somos igual a qualquer outra banda que aí existe, sei lá, não em termos de... Lá, somos pessoas normais. É isso que queremos transparecer. Não somos virtuosos, não somos músicos exímios, não somos... Somos pessoas normais, somos um grupo de amigos que acabámos por nos tornar amigos, que faz música porque gosta e porque sim. Mas o não ser diferente é uma diferença? Eu acho que sim. Todos diferentes, todos iguais, não é? Há muitas bandas que tentam ser super diferentes e, sei lá, sei lá, por exemplo... Não sei, nós tentamos apenas fazer aquilo que gostamos. Humildemente, é uma experiência que para nós tem sido muito enriquecedora. Temos conhecido muitas pessoas dentro da área, muitas bandas, muitas pessoas talentosas. Pá, e para nós é uma coisa... É um hobby. Nós temos assim uma lógica que é, vamos dar um concerto, se houver uma pessoa que goste, para já, nós já é positivo. O dia tivemos feito. Mais um gosto no Facebook, já foi um dia feito. Muito bem. E pronto, e agora por curiosidade, qual é que é o vosso super-herói favorito? Por acaso nem sei. Lá. Pá, eu tinha que dizer o Homem-Aranha. Porquê? Pá, porque gosto. Gostava de ter os poderes dele. Mas, claro, gostava de ter os poderes. Ok, pronto, e é com este momento quase humorístico que passamos para outro momento humorístico. Passamos então, apanhamos mais outros convidados de surpresa e vamos, passo a expressão, enfiá-los na rubrica The Freaky Moment, na qual lhes vamos pedir que interpretem duas personagens, mas o melhor mesmo é ouvirem este brilhante momento com João Isaac e Joel Lucas. The Freaky Moment, até já. Este vai ser bom, é? Ah! The Freaky Moment. Numa noite de verão, silenciosa como tudo, a esposa grávida acorda e chama o marido. Amor, amor. Acorda. Acorda. Desorientado e assustado, o marido levanta-se e pergunta em desespero. O que aconteceu? Estou com um desejo. Um desejo, mulher? Sim, de comer carne de corvo. Corvo? Mas que porra! Como é que eu vou arranjar um corvo agora? Dorme-te e deixa-te disso, vá. Homem, vai ao zoo, por favor. A gravidez de cabo foi dos neurónios, Camandro. Desculpa lá, mas amanhã te cedo ao trabalho e preciso dormir. Não vou agora ao zoo, era o que faltava. Ai meu Deus, eu não aguento. Eu preciso de um corvo. Já estou cheio de tobiri. Bom, mas é pintar um frango preto e depois comes. Ah é? Ah é? Então digo-te já. Eu não como carne de corvo, mas tu vais-te arrepender se o nosso filho nascer com carinha de corvo, seu parvo. Passam-se 9 meses. Chega o dia do parto e, quando o homem vai ver o seu filho, qual não é o espanto? Vê que o pequenito é pertinho, mas mesmo pertinho. Meio apanhado, cheio de remorsos, tristíssimo. Corre para a casa da mãe, alimentar-se. Oh mãe, eu não quis dar carne de corvo à minha mulher quando ela estava grávida. Agora o meu filho nasceu preto como um corvo. Porquê, minha mãe? Porquê? A mãe, muito bem-humorada, lá consola o filho que está num pranto. Vá, meu filho, não chores. Ora, bebinho, quando estava grávida de ti, tive desejo de comer carne de touro. Mas teu pai também não me foi buscar. Conclusão, tu nasceste cornudo, mas só agora é que se nota. Ao menos o puto já não deixa espaço para enganos. E portanto, grande momento, mais uma vez, de The Freaky Moment, a rubrica que é a estupidez da semana, entre tantas outras neste programa. Ficámos, portanto, com uma brilhante anedota e com um brilhante desempenho aqui por parte do João, do Joel e também da Raquel Figueiredo, que veio ajudar com as fotos e acabou por levar com a batata, digamos assim, com a batata quente, e acabou também por figurar nesta nossa anedota. Já falámos bastante de vocês, no entanto, dá-me a ideia de que, de tudo o que falámos, ainda há mais. Ou seja, tomei a liberdade de me dirigir ao vosso Facebook e lá encontrei o seguinte e passo a citar. Desempenhamos, nós, Super Clarks, um papel fulcral no estímulo à produção nacional de raquetas de ping-pong. Querem explicar? É difícil. Ah, é difícil. No sítio onde nós ensaiamos, há uma mesa de ping-pong. E, sei lá, surgiu. E nós temos de ter uma coisa parva lá. Sei lá, talvez a gente parte muitas raquetes de ping-pong. Acho que é por isso. Ah, daí que eles é necessário continuarem a produzi-los. Exato. Não sei, mas se reparares, é uma informação que ao invés de ter, nós somos super claro que se nascemos em 2010, blá blá blá, algo que chama a atenção das pessoas. Algo estúpido. Alguém que desempenha um papel fulcral no estímulo à produção de raquetes ping-pong, que não é uma coisa normal. Nós acho que até já fomos tocar ao Music Box e passaram isso, leram isso antes de nós tocarmos, num concurso qualquer de bandas, sim. Todas as bandas tinham um texto pomposo, nós somos formados em não sei quê, com não sei quanto, e nós leram isso do ping-pong. É uma coisa estúpida, pronto. Sim. E agora sugiro eu, e depois, se isto for para a frente de me pagar, não se esqueçam, porque não a capa do próximo EP de duas raquetas. Já sei que estás a pensar nisso. Ping-pong, é? Excelente ideia. Fenomenal. Pronto. Quem sabe? Quem sabe? Dizem também que são 4 moços às direitas. E o que é para o Super Clark ser um moço às direitas? E o Joel passou logo para o João a palavra. Eu passo para ele. É um ping-pong, estás a ver? É o ping-pong outra vez. É uma referência contínua, não é? Moço às direitas. O que nós queremos dizer é que, outra vez, somos pessoas normais que fazemos o que gostamos. Quer dizer, e que se portam bem. Tirando quando partem coisas em palco. Pois, mas isso foi sem querer. Foi sem querer, dizes tu. Está bem. Mas um dos motivos pelos quais estão cá hoje também remete, isto é importante, diretamente para o lançamento dessa tal demo de que falávamos há bocadinho, chamada Demo 2011. Certo? Não estou errado. Pronto. Certamente. Porquê é que não apostaram num nome mais sonante logo assim neste primeiro trabalho? Porque a demo em si também não é nada de... Nós achamos que... Eu já ia fazer um bocadinho. Tu és um gaspa humilde, digamos. Mas eu sou... Não é demasiado. Não vou estar aqui a dizer que pá, foi um espetáculo e somos os maiores e não sei o quê. Estou a dizer o que é verdade, porque eu acho que nós temos muito, muito mais para dar. Muito mais. E este próximo EP, nós queremos que isto seja algo que as pessoas nem estão a acreditar no que estão a ouvir. Mas ouvintes, agora fazendo um bocado o trabalho de vender o meu programa, eles são realmente bons. Assim. É sério que sim. Não, não estou a dizer. Continuem a ouvir isto. Não estou a dizer que não somos. Só que eu acho isso muito difícil estar a avaliar-nos a nós próprios. Porque... Mas tens de ter uma noção de evolução e de progresso, não é? Não, e temos, porque quem viu ou ouviu algumas coisas no início não tem nada a ver, não é? É tudo muito mais consistente. E mesmo desde a demo até agora? Nota-se que já sabemos fazer as coisas bem, não fazemos tudo às três pancadas, não... A demo foi literalmente o conjunto de quatro músicas. Nós não escolhemos um nome porque nós achamos que as músicas não têm nada a ver umas com as outras. Sim, também quase. Foi apenas um apanhado das quatro músicas que tínhamos disponíveis e gravámos e o nome foi o mais descritivo possível. Demo 2011. É uma demo lançada em 2011. Isso leva-me a perguntar-vos. Pensam então em lançar algo meio conceptual, algo que... Exatamente. Esse será o próximo passo, lançar um EP em que realmente haja um conceito por trás do EP, as músicas se interliguem de alguma maneira e aí realmente terá um nome, pronto. Terá um símbolo, será um símbolo. Exato. Nosso. Um conceito. Alguém que olhe para nós, realmente, este EP é o símbolo dos Super Clarks. Estou a ter ideias de outra vez. Sim, senhor, isso não, é uma ideia interessante, a sério que sim, é um caminho para onde seguir. Eu pergunto-vos também, sendo um álbum de estreia, é legítimo pensar que estas quatro músicas marcam o início dos Super Clarks, obviamente. Há alguma que represente, que vos represente um pouco melhor, digamos assim, que fale o que é que são os Super Clarks? Eu acho que para cada um de nós haverá uma música que represente o conjunto, na opinião dessa pessoa. Eu, para mim, escolheria da demo, escolheria a Interested, porque acho que nos representa em termos de procurar sonoridades diferentes. Eu acho que foi o começo. E relacionar essas sonoridades com o rock. Se vocês têm, sei lá, 4, 5 misturas de estilos ali. Exato. Sim. Diferentes. Nós procuramos muito fazer isso, tentar criar, uma sonoridade que seja nossa, mas seja um apanhado de outras sonoridades. E qual é que tem sido o feedback por parte do público até agora? Da Super Claque, não é como vocês lhe chamam? A Super Claque não é bem o público em geral. Agora estava aqui só a dizer que eles dizem sempre que nós não falamos deles. A Super Claque são um grupo de pessoas. Então atenção, fica aqui um. Nossas amigas que nos seguem sempre, só não seguirem. Mas a Braga até nos seguiu ainda foi connosco. Sim. Mas que vêm sempre aos concertos e. E nós nunca apresentamos. Ficam sempre chateados porque vem. Nunca nem uma música para o Super Claque. Esquecemos sempre. Pronto, olha, ficou pelo menos aqui o primeiro registro histórico de que se relembraram e se lembram da Super Claque. E são essas pessoas que vos levam a continuar? Também nós notamos que. Porque não deve ser fácil, vocês, como diziam, estudam. O Tiago trabalha, não é? Pois. E há alturas em que. Sim, que às vezes se tu reparares, na cabeça não continuar, não? A nossa... Não, isso continuar, acho que nós nunca temos na cabeça não continuar. Mas, às vezes chateamos. Chateamos, mas acho que não houve nunca dizer que vamos acabar com isto, nunca mais. Acho que nós temos fases que temos que parar, mesmo por causa da faculdade. Em janeiro. Se tu reparar, nós em janeiro, low profile, não vale a pena. E agora nós queremos... As ruas estão vazias em janeiro. É verdade, é verdade. Nós queremos... compor isso, que é para agora, logo a seguir, quando temos esta aberta, gravar EP, também gravado, e ter até tempo para divulgar e, não sei, chegar ao verão e termos uma carrada de concertos, quem sabe. Ok, vamos a isso. Espero eu. E, portanto, vamos também à música e vamos fechar as vossas escolhas musicais. E agora volto para ti, João. Trouxeste-me, se não estou em erro, And So I Watch You From Afar. A música chama-se These Riots Are Just The Beginning. Fala-me sobre isto. Não conheço, por acaso. Não conheces? Sim, não é muito conhecido. Cá em Portugal, pelo menos, não há muita gente que ouça. No entanto, acho que me define imenso essa música porque para já não tem vozes. Tem só alguns reis e algo assim. Mas é muito... Todas as músicas deles são muito ritmadas. Mudam de estilo do início ao fim. Às vezes é muito agressivo, mas de repente há aí não é essa música, mas há uma música que entra um género de samba, assim, no meio, numa coisa assim, mais ou menos agressiva, depois, não sei te explicar, é uma junção de sons que eu gosto e gostava de ver ao vivo, mas não sei se vou ter essa possibilidade algum dia. Tentas trazer um bocadinho desta tua vá admiração por eles para os Super Clarks? Eles, sim, posso dizer que sim, mas não é só eles. Posso dizer que a Interested, por exemplo, trouxe de um professor de bateria que eu tive durante o ano, que me ensinou um bocado ritmos brasileiros e o início da Interested. Era um professor brasileiro também? Era brasileiro. E o início da Interested foi muito, muito por causa disso. Na altura estava viciado nesses ritmos e vou fazer isto. Ficou na cabeça. Diferente. Ok, sim. Muito bem, gostei de saber. Portanto, And So I Watch You From Afar, These Riots Are Just the Beginning. Nós não estamos no beginning, infelizmente, estamos quase a acabar, mas já voltamos. Até já com Super Clarks. Freaking Alternative. Yes, Zayer com Humbling Out. E portanto, esta escolha, Joel Lucas. Joel, fala-nos sobre isto, porque é Zayer, para além de ser bom, obviamente. É uma banda que eu gosto e também trouxe, porque sei que o João Diogo também gosta muito dessa banda e como ele não está, trouxe essa música em homenagem a ele. E escolhi Zayer porque, além dessa razão, porque estou à espera do novo CD, que vai sair agora em 2012. Aí porque é uma banda que eu também gosto muito, porque eles fazem aquilo que eu estava a dizer há pouco, pegam em estilos, em vários estilos, e misturam no som deles, e eu acho que é inspirador. A música deles é inspiradora. Muito bem, estamos muito, muito perto do final, mas até lá quero ainda perguntar-vos algumas coisas. Uma delas é, nas redes sociais vocês têm vindo a descobrir todo um mundo de possibilidades de interação e de contacto com os vossos não chamaria ouvintes, mas não chamaria fãs, mas com a tal Super Claque, ainda que nem todos sejam da Super Claque. Grande parte dessas redes sociais vos têm dado a possibilidade de divulgarem algumas coisas, como, por exemplo, uma tal de música chamada Gangsterino, é isso? Gangsterino. Que eu descobri outro dia, e que veio inevitavelmente a público. É a vossa primeira música para um álbum mais longo? Posso dizer isto? Primeira música que estás a dizer, primeira música do álbum? Não, diga, é a primeira que vocês mostraram, que pode vir aí num futuro álbum. Sim, é um cheirinho do que poderá vir para aí. Sim. Acho que é, mostra talvez o rumo que a gente está a tomar. Uma música mais... Atenção que esse vídeo não tem tudo, a música toda. A música, esse vídeo tem sensivelmente quantos minutos? São 3 minutos e pico, se não me engano. Pronto, a música tem o dobro. Ok. Portanto, sim, mas é um cheirinho para as pessoas irem vendo o que a gente está a fazer e acompanharem. Pronto, mas forma. De certeza que vai estar no próximo EP, isso posso garantir. Ah, acertei. Graças. Já pensam então, portanto, neste novo EP? Até lá, ficam-se pelos concertos. Onde e quando é que vos poderemos ver, assim, recentemente? Ora, em Évora, dia 3. 3 de março, com os Eletras à Greve. Uma banda que temos tocado agora alguns concertos juntos. Também lançaram um EP recentemente. E vamos estar... Given Birth de Young Wales, não é? Exatamente. Sim, sim. Uhum. Eles foram, aproveito para destacar. Nós temos uma rubrica que é o New Beats, os ouvintes lá em casa sabem, onde destacamos principalmente bandas portuguesas novas, e eles foram um dos destaques aqui há 2 semanas. Malta muito porreira. Sim, não temos nada a dizer, são um espetáculo. E vamos ter, se calhar, mais 2 datas em março, ainda não está confirmado, mas... Talvez no Music Box, e se calhar vamos tocar no Técnico, outra vez no Instituto Superior Técnico. Ainda não está confirmada a data, mas em princípio... Sim, mas é para março. É tudo para março. 20 de março, sim. Portanto, as coisas a correrem bem. E já agora, convites para festivais de verão? Chegaram? Algo muito difícil. Até agora, eu acho que... Não sei. Talvez depois de lançarmos o EP, não sei. Pois, acho que isso vai abrir uma janela muito maior de possibilidades. Ter um EP bem gravado muda as opiniões de quem convida e quem gera esses festivais, não é? Mas por agora não temos nada. Não. Portanto, eu gostava de lá vos ver, admito que sim. Por agora, ficamos por este belo estúdio, também já não é nada mau, é pelo que não. E vamos então à vossa música, porque também é importante darmos o lado mais importante do artista, que é a música que ele faz. E portanto, Super Clarks, digam-me vocês. Qual o tema que passamos deste demo 2011? Acho que para mim é Interested. Portanto, Interested Not, na verdade, a primeira faixa deste demo 2011, que está disponível, e eu aproveito para referir o link. Ora bem, o link é algo como clarkssuper.bandcamp.com, e lá vão e podem fazer o download. Exatamente. Do vosso novo... Gratuito. Exatamente, portanto, não têm nada a perder. Eles valem bem a pena, acreditem. E vamos agora prová-lo através desta Interested Not. the sanctions on things that you disapprove. The higher the rise, the vaguer the false they say. The sooner or later your swagger will decay. É tudo da minha parte, aliás, da nossa parte. Espero que tenham gostado desta faixa Interested Not, para aqueles que se esqueceram da primeira faixa do álbum da demo 2011, digamos assim, do Super Clarks. Eles que estiveram cá, gostaram? Pergunto-vos eu. Muito. Agradecemos a oportunidade, que nós sabemos que nos tinha, quando vi o mail fiquei epá, sim, sim. Depois chegaste cá e não, acho que foi, é uma oportunidade que não se pode perder. É uma experiência espetacular. Está bem, pessoal. Olha, muito obrigado. Eu também vos agradeço. Acho que pá, pronto, gostei muito de cá vos ter, né? E continuo a defender que a humildade faz bem, mas não exagerem. É, sério. Vá, grande abraço para vocês. Um abraço também para aqueles que não puderam vir. O João Tiago e o João Diogo. Exato. Por cima são parecidos os nomes e tudo. E muito sucesso, a sério, para o Super Clarks. Obrigado. Igualmente também para o programa. Pois. Obrigado. E a ver se nos vemos assim num futuro próximo. Quem sabe, quando lançarem a CP, se não vale a pena passarem cá. Okay. Estão-me a dever um acústico. Digamos sim, assim. Estás a ver? Tens que ir a um concerto nosso, então. Está bem, combinadíssimo. Do nosso lado, já sabem, acompanharem o nosso espaço muito alternativo no Facebook. Depois, para além disso, tfa.esquecfm@gmail.com. Isto, se quiserem, obviamente, dizer qualquer coisa, dizer da vossa justiça. Nós cá nos ouvimos para a semana. Por agora fica aqui o vosso momento Zen. O momento Zen. Não aposto no Euromilhões. É que bastou-me nascer para ganhar a lotaria. This town ain't big enough for the two of us. The Freaking Alternative. A tua única alternativa.